Salvador, bom dia, Uno 888, informação Romeu. Bom dia, Uno 888, descida ao 060, chegada a Mare. 060, chegada a Mare, Uno 888. Botão 3304, copiou a mensagem. Botão 3304, controle Salvador, Estega, chama Recife, frequência 288, secundário 260. Alô, bom dia, web 6729, autorização para Guarulhos. Jet 6729, autorizado Guarulhos, 360, Wolfer Zulu 16, Nicola da 10, curva direita, Dael, Leda Bridge. Controle 208, aciona 5577. Fraternal de Aracaju. 10, curva direita, Dael, Leda Bridge, 208, controle 5577, transporte. O portão 6. Mensagem para as corretas, 06, chama para o pushback acionamento. Chama na entrega. Boa, 020, por aproximadamente 106. 7982, após Duna. Após Duna, 982. Avião 07, tráfego avistado, vento 120 graus com 15 nós, autorizado pouso direto no Graé, reporta no solo controlado, Guardião 07. 07. Ocean M3-12, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Puxa na M3-12 na escuta. Ali mantendo 0, puxa 2. Uno 605, decola os 23, controle agora em 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, boa. Controle ligou o Uno 605, decolou da Elveda. Tato radar, saiba 360, saída da El. Entre 360, Uno 605. Guardião. Chanel 6225, Recife agora 12545, secundário 2685. 2545, 2585, obrigado, um bom dia, senhor. Boa. Aprovando Duna, né, passando 060 para o 050, voa no 986. 7982, desce para 2000 pés, o ajuste é 1021 no momento, reporte estabilizado no lock. Para 2000 pés, 1021, reportará estabilizado, 982. Foi, faça o check no rádio, transmissão muito baixa. Estacionamento AB 582-6729. 6729-06, tá livre, chama táxi. Livre, chama táxi. Mike Eco Delta autorizado a alinhar e decolar da pista 17, o vento 120 graus com 17 nós. M3-1-2, decola aos 2-5, controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0-8, boa. Salvador, até 3-3-0-4. É o Avistar 3304. Positivo, já foi orientado a chamar o centro. Em 1288, secundário 260. 288-260. Um problema aqui no rádio que estamos chamando para o dia. Obrigado. Bom voo. Bom dia. Salvador, bom dia. 63 no 2, decolou na Puca, passa 2000. Vou chamar 63 no 2. Contato radar, sobe ao 350, sai da Puca. 350 na Puca. Frente 35221 na após a rolagem do Airbus, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Então 3859, autorizada a decolagem pistão no zero, o vento 120 graus com 17 nós. Uno, Recife agora, frequência 1251, secundário 3325. 251, alternando 3325, alternando 6219. Oi, Salvador, boa tarde, bom dia, Mike, Eco Delta. Possível de copiar a mensagem, poderia confirmar? Boa noite, 888, pequeno sugestão, limita a informação. Possível no 888, autorizado, pós-duna. Falou, Duna, boa noite, 888. Controle Salvador, bom dia, papapá, Mike, Eco Delta. Mike, Eco Delta, controle, condições visuais no corredor Axé, confirme estimar de pouso. Em 729, táxi Fátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera, dono 0, torre 1862, altimetro no 021. Fátio Índia Alfa, chama torre, ponto de espera, 29. Bruno Salvador, bom dia, 3859, Datan, Árvore Elefa. O Chifre está 3859, contato radar, sobe nível 360, sai da Árvore. 360, Árvore. Quando possível, solicita o Árvore ou o Elefa. Gente, aguarde. 982 estabilizado. 982, completa final, chega o trem, chama a torre, 118.6, bom pouso. 18.6, boa. Pistão no zero, vento 130 graus com 15 nós. Salvador, gol 982, baixado e travado, passando externo, com a pista verde. Sente gol no 982, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista no zero. Aguardando autorização, 982. 3859 está autorizado a completar a direita na proa de Elefa. Elefa, 3859. Uno 605, agora centro Recife, frequência 1251, secundária 13325. 251, 3325, 605. Uno decola os 30, controle, 120, decimal 8, bom voo. Doutora Volta, controle de saída 2085, 221, obrigado, até o retorno. O voo no 982, pistão no zero molhado, autorizado pouso, vento 120 graus com 13 nós, gol no 982. Livre pouso no 0, gol no 982. Cinco, dois, dois, um, no contato radar, sobre o nível 200, sai da árvore. Zero, sai da árvore, 5221. 312 está autorizado, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, obrigado. Dois agora com centro, frequência 12545, secundário 12685. M3-12, copiou? Negativo. Chama Recife, frequência 12545, secundário 12685. 2545, 2685, até daqui a pouco. Até. Web 6729, bom dia. Alinha e mantém cabeceira no zero. Tivo Mike Eco Delta. Após o farol, livre a frequência para a coordenação de tráfego, considerando o pouso do senhor no 255. Salvador, bom dia, 354, 14, mantendo 130, por hoje, Mari, 20. Bom dia, 54 no 4, acione identificação, voa na proa de Itapia, chegada em Amari, reportando ideal. C4 no 4, desça para o 050. Estabilizado 050, 3544. O 882 estabilizado. Tá bom? O 888 estabilizado. O 882 completa final, checa o trem 2-118-6 com pouso. 118-6, o 888, graças, tá bom. Oi, Salvador, bom dia, boa noite, 888, canal baixado travado. De frequência 12288, secundário 1260. 288, 260, 3859, bom dia. Boa. Voo no 982, decola aos 35, controle 120, decimal 8, tem bom voo. Vai transferir, senhor. Afirmo, 120, décima 8 agora, gol no 982. 120, descida para 050, 3544. 7544. Controle, bom dia, Web 5829. Web 6729, contato radar sobe restrito ao nível 340, seguindo o perfil da Dael. 3-4, perfil da Dael. 888 de novo. Gente, gol no 888, informa o pistão no zero molhada. Tem livre pouso, vento 120 graus com 159, gol no 888. Livre pouso, pistão no zero, gol no 888. Web 6729, pode aprovar, Elson? 6729 está autorizado, Leda. Leda subindo restrito 34. Leda 340. No 888 no solo aos 39, libera a direita, chama 121, décimo 9. 1219, com 888, boa. Bom dia, gol 1882. Oito, Alfa Juliette, versão 06. Alfa Juliette, 06, 1882. Cruzando 70 para o 50, trip 544. Desce para 3000, ajuste no 021, no 5414, na Prodiduna, tem condições de interceptar? Prodiduna, descida 3021, afirmativo. Gente, então desce para 2000, ajustado no 021, no trip 5414. Para 2021, Prodiduna, trip 544. No 4, informação para sua aproximação que o Campo Salvador opera com 1.200 metros, está com 4.000 metros de visibilidade e chovendo forte na final da 1.0. Autorizado Porto Seguro 340, Operuísque 50. decola da pista 1-0, curva direita da El Leda Bidev. Controle 1208, aciona 5006. E reporte iniciando órbita, Duna. Irá aguardar a melhoria da chuva. Confere. Descida para 2000, órbita em Duna, 35-4-4. Só para informar que a chuva está na final e não sobre o campo. Então prossegue a aproximação, senhor. Sente o 5-4-4, reporte estabilizado no log. A chuva é informada no final da 1-0, não sobre o campo. Tá bom, melhor então. Prosseguindo, aproximação, reportando estabilizado. 35-4-4. Trip 5221, agora Recife, frequência 1288, secundário 1260. Agora vai com o seu, tem 1288, apenas firma 1260, Trip 5221. Web 6729, agora concentro Recife, frequência 1251, a secundária é 1332, bom voo. 251-3325, obrigado. Ocean Atlantic 250, descent level 050, my arrival. 050, my arrival, Ocean Atlantic 250, fly direct to Itapetra. Clear to fly direct to Itap position. Breaking, sir, direct to Itap now. estabilizador TRIP 5414. TC4 no 4, estabilizado, completa a final, chega o trem, chama a torre, 118.6, com pouso. 118.6, obrigado. Torre Salvador, bom dia, TRIP 5414. No 4, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pista no 0. Autorização, trem 5414 já, trem baixar travado. Confirmando já a vista pista? Negativo. Sente, é porta visual, 5-4 no 4. Teremos. Travado, TRIP 5414. 5-4 no 4, vento 1 no 4, 0 graus, 1 no 0 nós, pista no 0 molhado. Autorizado, pouso na 1-10, 5-4 no 4. Pouso autorizado, pista no 0, TRIP 5414.